vou jogar bem na sua cara. Fala, Thiago Bravo, eu também estou aqui junto com meu parceiro DJ Thiago Albuquerque. Detona aí, DJ. Que isso, novinha? Tu tá confundindo liberdade com libertinagem, hein? Oh. E aí, Thiago? E MC Gostar? Que isso? Essa é aquela música lá, né? 16 toneladas, né? Que isso, aquela mesmo. Essa bunda pesa umas 16 toneladas. Ou mais, né, mano? Mas a gente vai saber agora. Sente essa bunda quente, é sensacional. Pra comer tem que ter 1 metro de pau. Se vejo no Instagram, eu corro pra curtir. Ela vai fazer a minha casa cair, então vem, vem no embalo da grossa. Senta, levanta, vai de frente, vai de costa. Ela é gigante, adora sarrada. Essa bunda pesa 16 toneladas. Que isso, então vai. 16 toneladas de bunda. DJ Thiago Albuquerque. The Best of DJ. O jeito do Brasil ir pra frente. Vamos eleger a sua bunda presidente. Meu funk, minha vida e bolsa sarrada. E pra todo mundo catuaba de graça. Então vem, vem no embalo da grossa. Senta, levanta, vai de frente, vai de costa. Ela é gigante, adora sarrada. Essa bunda pesa 16 toneladas. Então vem, vem no embalo da grossa. Senta, levanta, vai de frente, vai de costa. Ela é gigante, adora sarar. Essa bunda pesa 16 toneladas. E MC Gostar? Tem vida própria essa bunda. Que delícia. Sim, é. Desse jeito, Thiago não aguenta. Se ele se gosta aí, Thiago Brava. Você acredita na Era Azevedo? Acredito, sozinha. Merecente ela. Oh, man. Quando você passa, tudo fica diferente. tava sem graça, mas agora ficou envolvente. Vi sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente. Sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Tô sarrando em você lentamente. E tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Quando você passa, tudo fica diferente. Tava sem graça, mas agora ficou envolvente. Vi sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente. Sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você. Olhei pro seu sorriso e viajei. DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque. The best of DJ. Tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você. Acredita, Kevinho? Tamo junto, na Ara Azevedo. Alô, Kevinho! O cavaco, é o cavaco, o beat, o pandeiro. É o pandeiro, o beat, o cavaco. Então solta DJ pra ficar maneiro. Vem, vem, assim vai. Quando tocar o cavaquinho, desce devagarinho, desce devagarinho. Quando tocar o cavaquinho, desce devagarinho, desce devagarinho. Essa menina não tá de brincadeira. Ela curte funk, arrocha e pagodeira. E leva vida só na zoeira. Gosta de balada e de bebedeira. Ela rebola gostosinho. Quando ela escuta o som do cavaquinho, empina e faz o quadradinho. Quando ela escuta o som do vai! DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque. The best of DJ. Aí mulher, pode se preparar. Dançando eu e você, agora o bicho vai pegar. Pra começar, coloca as mãos no joelhinho. Mas tem que dançar conforme é o som do cavaquinho. Aí mulher, pode se preparar. Dançando eu e você, agora o bicho vai pegar. Pra começar, coloca as mãos no joelhinho. Mas tem que dançar conforme é o som do cavaquinho. Quando tocar o cavaquinho, desce devagarinho, desce devagarinho. Quando tocar o cavaquinho, toca o beatzinho e acelera um pouquinho. Vem! Aí mulher, sobe no beat, vai. Vai, vai, vai, vai. Então, empina e faz o quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vem, vem, quadradinho, vem. Quando tocar o cavaquinho, desce devagarinho, desce devagarinho. Empina e faz o quadradinho, desce devagarinho, desce devagarinho. Empina e faz o quadradinho, acompanhando o som do cavaquinho. Empina e faz o quadradinho, quadradinho, quadradinho. Empina e faz o quadradinho, acompanhando o som do cavaquinho. Thank you. quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado. Acabo esquecendo que eu ainda sou casado. E quando a novinha desce e mexe o corpo inteiro, aí que eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro. E quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado. Acabo esquecendo que eu ainda sou casado. E quando a novinha desce e mexe o corpo inteiro, aí que eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro. Joga a mão daquele jeito. Joga a mão pro alto aí, quem tá solteiro? Hoje o baile é nosso, vamos torrar dinheiro. Joga a mão pro alto aí, quem tá solteiro? Hoje o baile é nosso, vamos torrar dinheiro. Oi, vem no pique do pai, respeita o patrão, rapaz. Quando eu pego ela, pede mais. Chefe é chefe, né, pai? A novinha bola com a gente, nosso bonde é inteligente. Se deixar, nós entra na mente. Malandramente. Essa noite eu não sou de ninguém, camarote virou meu harém. Pode chamar sua amiga também. Daquele jeito, né? Preta, loura, morena, tem mais. Cor da pele pra mim, tanto faz. DJ Tiago Albuquerque, DJ Tiago Albuquerque, The Best of DJ. E quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado. Acabo esquecendo que eu ainda sou casado. E quando a novinha desce e mexe o corpo inteiro, aí que eu me empolgo e grito até que eu sou solteiro. E quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado. Acabo esquecendo que eu ainda sou casado. E quando a novinha desce e mexe o corpo inteiro, aí que eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro. Casado. E quando a novinha desce e mexe o corpo inteiro, aí que eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro. E quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado. Acabo esquecendo que eu ainda sou casado. E quando a novinha desce e mexe o corpo inteiro, aí que eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro. Oi, toque, toque, quem é? Os cretinos tá chegando, toque, toque. Quem é? É o Lan que tá chegando. Eu não sou penetra, mas tô sempre penetrando. Eu não sou penetra, mas tô sempre penetrando. Toque, toque, quem é? Os cretinos tá chegando, oi, toque, toque. Quem é? É o Lan que tá chegando. Oi, toque, toque, toque, toque. Abre que eu tô entrando. Toque, toque, toque, toque. Abre que eu tô entrando. Toque, toque, toque, toque. Abre que eu tô entrando. Toque, toque, toque, toque. Abre que eu tô entrando. Aí vem tarra, tarra, tarrada. Vai tarra, tarra, tarrada. Ai, ai, ai. Elas dá bom, elas dá bom. Bobotada, elas dá bom, elas dá bom. Vai tremer que eu quero ver. Trudum, trudum, trudum, trudum, trudum, trudum, pra ela mexer. Trudum, trudum, trudum, trudum, trudum, trudum, pra ela bum bum tremer que eu quero ver, quero ver. Bum bum tremer. Bruninho Beat. É, Bruninho Beat. Mais um sucesso. Oi, toque, toque. Quem é? Os cretinos tá chegando, toque, toque. Quem é? É o Lan que tá chegando. Eu não sou penetra, mas tô sempre penetrando. Eu não sou penetra, mas tô sempre penetrando. Toque, toque. Quem é? Os cretinos tá chegando, aí toque, toque. DJ Tiago Albuquerque, DJ Tiago Albuquerque, The Best of DJ. Toque, toque, toque, abre que eu tô entrando. Toque, toque, toque, toque, abre que eu tô entrando. Toque, toque, toque, toque, abre que eu tô entrando. Toque, toque, toque, toque, abre que eu tô entrando. Aí vem tarra, tarra, tarrada, vai tarra, tarra, tarrada. Ai, ai, elas dá bom, elas dá bom. Bobotada, elas dá boa, elas dá boa. Bum bum tremer que eu quero ver,